que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, até as 4 da tarde, 2 horas, para você matar saudades dos clássicos do rock e ouvir novidades também, porque aqui a gente não toca só música antiga não, cara, tá? A gente toca os últimos lançamentos de bandas conhecidas e bandas que estão sendo lançadas agora. É rock and roll, é bom, a gente toca para você. E ali no programa de hoje, o último do ano, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. Na deve estar de ressaca do Natal, ainda ressaca do Natal dura uma semana, eu sei como é que é. É, mano, fica aquele gosto de peru na boca, aí chega, né, mas no bom sentido, tá, cara? Não vai deturpar as coisas, não. É peru com sidra. Nossa, aí o bicho pega, meu camarada. Se você fez isso, eu tenho pena de você. Você deve ter passado uma ressaca tremenda. Mas é o seguinte, hoje já é Réveillon, vai começar tudo de novo. Manda logo o engove pra dentro, meu amigo. Vai se preparando, que Réveillon não tem como, tá bom? E o último programa do ano aqui tá bem clássico. Tem músicas que eu nunca toquei aqui. Grupos e músicas que eu nunca toquei aqui no Classic Rocks. Você vai ouvir hoje. E também uma sequência inédita do Creedence Clearwater Revival ao vivo. Um álbum ao vivo raríssimo. Raríssimo, já digo pra você. Não vou dizer que ninguém tem, não. Digo que é raro, tá? Raro é difícil de achar, não é impossível. Se você for no site certo, você acha. É mesmo? Bom, gente, ó, hoje vai rolar Pink Floyd, Genesis, Neil Young. Eu já toquei Neil Young na semana retrasada, não sei. Se você que já toquei Neil Young, já falei que é Neil Young, já famoso quarteto, Crosby, Stills, Nash e Young. Tem o Allman Brothers. Essa banda é famosíssima, cara. É um dos clássicos, uma banda clássica de country e rock ao mesmo tempo. Só que você vai ouvir uma música country progressiva. Não, você vai dizer que eu viajei, que eu tô doidão, mas não é não. Você vai conferir comigo aqui. Tem Grateful Dead, o grupo californiano, Steely Dan, Stray Cats, Derek and the Dominos. Você deve estar aí torcendo o nariz falando, caramba, quem são esses? The Doors, se você falar que não conhece The Doors, meu amigo, brincadeira, né? The Doors e Jim Morrison, é impossível não conhecer. E um medley, acredite se quiser, não, vou deixar pra falar na hora. Um grupo de rock pesado que ninguém vai adivinhar que fez um medley cantando rock dos anos 60. É isso mesmo que você ouviu. Tutti Frutti e companhia. É, malandro. Você vai ouvir tudo isso hoje aqui. Aí também tem, ó, uma sequência ao vivo do Deep Purple, no álbum que eu considero o melhor álbum ao vivo de heavy metal, não, de hard rock. Na época eu não tinha heavy metal muito na época. E também a gente não denominava nada, não rotulava nada. É Deep Purple ao vivo no Japão, tá? Você vai curtir comigo aqui, ok? A gente começa bem piano, aliás, um dos solos mais lindos que eu já ouvi até hoje, David Gilmour. Eu não preciso falar muito de David Gilmour, líder do Pink Floyd, tá? Ah, pra você que não sabe, quando Syd Barrett saiu da banda, porque ele pirou de vez mesmo. Ele foi internado no hospício, pirou mesmo. O cara tomava LSD, ácido direto, e pirou. Quando eles não queriam, como eles gostavam muito dele, não queriam tirar ele da banda, põe ele no palco lá, viajandão, olhando pro alto, sem fazer nada. E o David Gilmour ficava atrás dos bastidores, fazendo os solos que ele deveria fazer. Ficou assim muito tempo, até quando não deu mais. Aí, infelizmente, tá? Aquele álbum, Still Are Here, gostaria que você estivesse aqui do Pink Floyd, em homenagem ao Syd Barrett. Bom, vamos lá, Pink Floyd, Comfortably Numbs, você vai conferir comigo no final o solo de David Gilmour. Vamos lá. Classic Rocks. Move, but I can't hear what you say. to you. jump on you in the fire escape train. Come up to town, and I remember the voice from the past. Gambling only pays when you're winning. Had to thank old Miss Ward for schooling a failure. Keep them moving sharp. The sun beats down and I lie on the bench. I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.

é mole? E o Almond Brothers, eu não te falei que era um country progressivo, cara? Blue Sky. Você ouviu também Neil Young, Cortez, The Killer, quase um instrumental, mas quando você pensa que a música inteirinha é instrumental, o Neil Young começa a cantar. Aliás, Neil Young tem uma fixação por carros. Todos os álbuns dele têm nome de carro. É, é isso mesmo. Depois eu vou falar sobre isso. Outro dia, não hoje, tá? Tem, Genesis, já na época de Phil Collins, I Know What I Like in a Wardrobe, tá? Do álbum Sitting Hinder by the Pounds, que é um álbum lindo, maravilhoso. E Pink Floyd, Comfortably Numbs, do álbum The Wall, cara. É o The Wall mesmo. Esse solo incrível que você pode conferir aí com a gente. Tá ok? A gente vai pro break. Olha, na sequência tem Steely Dan, Stray Cats, Derek and the Dominos, muito mais pra você. A gente volta já. Pois é, continuando hoje, 31 de dezembro, meu amigo. Olha, pega leve na bilheta, hein, cara. Uma coisa que eu aprendi é segurar a onda. Se você começar a beber cedo, você vai apagar cedo. O certo é esse mesmo. Ou então vai encher o saco de todo mundo logo mais, que vai estar bêbado é pouco, é trêbado. Não é bê, não, é trêbado. Portanto, pega leve, vai de leve, toma uma cerveja, dá um tempinho, depois toma outra, tá? Deixa pra misturar logo mais uma noite. A noite vem vinho, champanhe, uísque, nossa. Aí o fígado pede help, grita help lá embaixo. Mas deixa aqui, hoje é 31, é dia de alegria. E aí, o programa hoje tá gostoso, mostrando coisas pra vocês, clássicos do rock que a gente ainda não tinha tocado, cara. E são clássicos mesmo, tá bom? Olha, na sequência agora a gente começa com o Steely Dan, Wailing in the Ears. Vamos lá. Are you reeling in the years? Snowing My tail in the air. Stray cat, strut, I'm a cat. I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Thank you.

Well, you can rock it, you can roll it, you can leave it, trying to move it at the hop. You can rock it, you can roll it, you can leave it, trying to move it at the hop. All you cats and chicks gotta get your kicks at the hop. Well, you can rock it, you can roll it, you can leave it, trying to move it at the hop. Everybody sing this. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. One more time. Come on. Shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Você ouviu, it's 8 to 9, God bless you, God bless you, we'll see you again. Pena que não deu pra ver mais a gente, o R.I.P. dessa época, né, com David Byron. O vocalista, infelizmente, morreu por causa de bebida. E eu falei pra você, e aí, agora acredita, meu amigo? O Medley só de rock dos anos 60 com o Raya Hip, cara. Esse álbum, esse show foi de 1973, pra você ter uma ideia. Eu custei pra conseguir esse álbum, meu amigo, custei, tá? Não vou mentir pra você, não. Levou anos e anos, tá bom? Teve que surgir a internet, sites de rock pra eu poder conseguir o que eu queria. Olha, você ouviu também The Doors, Light My Fire, que é o clássico do The Doors, Derek and the Dominos, música famosa na interpretação de Eric Clapton, Layla, e Stray Cats, conhecia Stray Cats? Não, se você falar que conhecia, tá mentindo, hein? Stray Cats, Strut, e a primeira Steely Dan, Really in the Ears. Olha, eu vou pra sequência, vou pro break, e na sequência tem Deep Purple ao vivo, cara, Made in Japan, tá ok? Não saia daí, eu volto já, hein? Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, lembrando a você, cara, 31 de dezembro foi um ano incrível de muito rock and roll aqui no Classic Rocks. Mais uma vez, agradecendo a audiência, você aí todo sabadão tá aí se ligando na gente. Você de Rio, Curitiba, já tem pessoal de Londres também, né, Marquinhos? Londres também. Foi, qual outro país? Foi a Holanda? Não foi? Da onde? Zurique, na Suíça, não é Holanda, não. Raquel Nogueira, que tá, já ouviu a gente lá em Zurique também. Enfim, você que tá aí, ó. Internet, meu amigo, é isso aí, é o mundo inteiro, não tem nada segura. Saiu na internet, pode ouvir. E essa galera toda, e você mesmo aqui da cidade, você do estado do Rio, do Brasil, que curte, ó, pode entrar em contato com a gente, meu amigo. Pode mandar aí, tem um Facebook aí. Se quiser também, não é obrigado, não. Se quiser, pode mandar um alô, dar sugestões também de bandas pra tocar. A gente tá aberto a sugestões, tá ok? E a críticas também, é lógico, desde que sejam construtivas. Bom, ó, o próximo bloco de Purple ao vivo, no álbum que eu considero um clássico, cara, dos anos 70, ao vivo, melhor álbum ao vivo dos anos 70 que eu vi, tá? De Purple ao vivo, em Japão, é, Made in Japan, você vai ouvir aí, ó, Child in Time, a gente começa com Child in Time, essa música do álbum In Rocks, um dos álbuns mais pesados do Deep Purple, 73, se eu não me engano. Vamos lá, Child in Time, começando aí uma sequência ao vivo, olha, você vai ver a performance da banda, hein? Vamos lá. Thank you. fine man, cheating at the worst, the bullets flying. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit. You've not been hit by flying dead. You'd better close your eyes. You'd better bow your head.

I'm Pois é, meu amigo, você ouviu? Você ouviu o gogó do Ian Gillan, meu amigo? Hoje em dia ele tenta dar esses gritos, mas... Ele não devia tentar, cara. É o que eu digo, o cara tem que saber seus limites, cara. Com 60 anos o cara não vai conseguir mais ter a garganta, cordas vocais inteiras para fazer o que ele fazia há 40 anos atrás, né? Mas graças a Deus ele deixou gravado. Você conferiu aí, ó, a última música, Strange Kind of Woman. A versão original eu não sou muito fã, não, mas essa versão ao vivo, o som com Ritchie Blackmore solando na guitarra e o Ian Gillan acompanhando nos vocais, meu amigo, é brincadeira, cara. É para quem tá começando a cantar, parar. O cara fica até meio traumatizado, não. Acho que eu não vou cantar mais, não. Bom, anterior foi Laser, uma mistura de rock and roll com blues, com jazz, com... Ficou maneiraça, essa música é muito louca, cara. Laser e a primeira, Child in Time, com Deep Purple ao vivo. Eu tava devendo pra vocês isso aí. Bom, vou pro break, eu vou continuar no clima ao vivo. E a gente vai fechar o programa hoje, cara, de um jeito bem especial. É um... Mais um álbum que eu consegui também, difícil, raro, eu já falei, é o Creedence Clearwater Revival ao vivo, tá? A gente volta daqui a pouquinho, depois do break. Pois é, estamos chegando aí, última sequência do Classic Rocks de hoje aí, do último ano, né, do último dia do ano, aliás, 2011 já foi, tchau, vai com Deus, né, it's gone, it's over, como diz o americano, tchau, bye bye, so long, farewell, não precisa voltar, se Deus quiser, né, chega, que vem pela frente. E olha, já avisando a vocês, 2012 tem muita coisa, não coisa nova, tem música, tem clássicos que você ainda não ouviu aqui no programa, que você vai ouvir como os que você já ouviu hoje, tem muita coisa aqui que eu não toquei. Até hoje não havia tocado, como foi o caso do The Doors, o Derek The Dominos, Three Guests, Steely Dan, Grateful Dead, Allman Brothers. Cara, não havia tocado ainda aqui no programa. E a gente já está descobrindo aqui, está garimpando na internet, aqui está descobrindo coisas incríveis para vocês curtirem com a gente em 2012. O convite está feito e se você gosta de rock and roll, eu tenho certeza que você vai aceitar esse convite. Tá ok? Vamos começar então com o Creedence Clearwater Revival ao vivo com Born on the Bayou. Vamos lá. Classic Rocks. Mama said the song don't make the man get your due. a song I wrote last summer sometime. We were playing in San Bernardino. We went and saw a fortune teller, and he laid it on me right where it all was. So I wrote a song called Tombstone Shadow. Across my bed. here's a song called Keep On Chewing. Come here, look for you. She gon' chew her. you did that. Creedence Clearwater Revival. Pois é, estiveram no Brasil, o babacão aqui não foi, cara. É isso mesmo, sou um tremendo otário. Devia ter ido ver, cara. Não tô falando do show do John Fogerty, não. Aquele que eu falo que o cara é um tremendo de um babaca, que o Creedence acabou por causa dele. E é verdade mesmo, cara. Agora quis voltar, fazendo shows aí. Aí eu não pude ir, cara. Olha, eu não vou nem falar nada, cara. Eu fiquei injuriadaço quando eu vi. Mas tudo bem. Tem aí, olha esse álbum ao vivo. Aliás, o Creedence ao vivo, que é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Eles tocaram no Woodstock, meu amigo, mas não tem uma gravação do Woodstock que tenha o Creedence tocando. Foi briga de gravadora que proibiram incluir o show do Creedence no Woodstock. Isso é uma grande sacanagem, porque quem foi lá não tem culpa não, cara. O cara que é fã não tem culpa se a gravadora brigou com o organizador de eventos e vice-versa. Só sei que não tem nenhum CD, nem vinil de Woodstock, eu tenho todos os Woodstock, que tem o Creedence. Realmente uma pena. Mas tá aí, fica aí registrado. Você pode curtir o pique da banda ao vivo aí, você pode até não gostar do estilo, mas olha, cara, é classic rocks e rocks clássicos dos anos 60, 70, você tem que entender a época também. E se você não é fã, olha, meu filho agora que curte thrash metal, cara, o moleque virou fã do Creedence, cara. Virou fã do Creedence, ouviu, gostou, tá um e outro lá onde ele trabalha, diz que é maneiro. Pai, gostei da banda. É isso aí, cara. O lance é você ouvir e gostar. Olha, foi, olha, uma cacetada de música. As músicas deles são pequenas. Isso aqui é bom, cara. Olha só, Fortunate Song, Traveling Man, Keep on Chugging, Bad Moon Rising, Down the Corner, Won't Stop the Rain, Proud Mary, Green River, Tombstone Shadow e Born on the Bayou. O que eu achei estranho nesse show aqui, não sei se foi erro, né, na hora de baixar, a não inclusão da música Have You Ever Seen the Rain, que é o maior clássico do Creedence Clearwater Revival. Mas tudo bem, valeu, aqui foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nossa, 10 músicas do Creedence, isso é bom demais. Gente, ó, último programa do ano, foi bom demais estar aqui com vocês aqui na RioSulRádio.com, mais um ano juntinho com vocês, e eu tenho certeza que 2012 vai ser melhor ainda, porque vem coisas diferentes pela frente, a gente está prometendo aí mais clássicos para você ouvir, e vamos diversificar nossa programação de rock, e eu tenho certeza que você que curte vai sair ganhando nessa história. Um bom final de ano para vocês, um ótimo Réveillon, a gente se vê em 2012. Aquele abraço.